2 que saliu, que já avistado pelo 011. Salão 0, vai para o nosso senhor, agora 06 de nós. Lindo, cruzo 10, voo 9448. A3, follow the report, Scott Madden, the 2 Flower, 1000 feet, 281019, and Firepath arrival. Two, Flower 20, in pista de direita, Flower 21, deixou o Flower. 121 ou 9, bora 442. Voo 9933, chame 735, 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 251-2381, boa noite. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 168, boa noite, final da 1-0. ajuste 1019, aguarde a autorização de pouso. 1019, aguarda o 1168. Pouso 68, pouso autorizado na 10, vem para 150 graus, 139. Eu de pouso 10, vou 1168. Libere a direita, chama só 121, decimal 9. Direita, só 129, vou 1168. Salvador in ISS condition, feeling 1,000 feet, visiting 4,000 meters, left wind. Zero 3, dispatch 1,000 feet, elevator 020, clear to left final, inbound status. tower, 118 to decimal 95. 118 to decimal 95. 118 to decimal 95, runway 10. Good night, Europa 03. Continue approach, moderate train on the field, runway is wet. Altimeter setting 1020. Okay, we have runway inside, Europa 03. Roger, Europa 083. Clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Europa 03 underground at 40 contact ground 121 decimal 9. 1219 Europa 083. Antes de uma vez, estamos passando por chegada a Bolet, portal Bessa, para o nível 050-284 na chegada a Bolet. Salvador, Estado 2 no Pódio, ajuste aos 20 anos, pousada em Leste, a possível estabilidade. 2000 é a possível estabilidade. Boa noite. Está 3 ajuste é 020, pista molhada devido à chuva recente. É, no momento não chove na vertical do campo. É, informe avistando. A pista está molhada devido à chuva recente. Tá certo. Reportado foi 800 pés, de 1800 pés. Mas a gente tá dando 1700 quedas, não sei o que é isso, dá uma corrigida lá pra gente. Sim, a gente vai analisar aqui, obrigado. Nada. Avistou aqui o PES, tá? 3662. Ok, tá 3662, tá autorizado todo na 1-0. O vento é 1-9-0 graus, 62 de nós. Autorizado pouso na 0, tá? 3662. Fala 58, chega o som 121, decimal 9. Fala o som 121, decimal 9, 3662, boa noite. 20.43, ponto 010. Voo 2043, autorizado a linha decolada 10, venta 170 graus, 039. A linha decola 10, voo 2043. Decolado aos 1-2, chame o controle, 2-0-10-9. 3-0-8, eu vou 2-0-4-3, do Nath. Salvador, boa noite, eu vou 2-0-4-3, decola, salvo 1. 2-0-4-3, só para chamar Nicolás, super 3-0-0, via, salvo 1. 3-0-0, via, salvo 1, vou 2-0-4-3. noite, tá? 3, 4, 8, 4, próximo a espera da Zero Costa. Sete, 3, 4, 8, 4, autorizado decolar, da 10, venta 170 graus, 02, 9. Gente, a linha decola da 10, tá? 3, 4, 8, 4.